Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Eu não tenho retorno da minha voz, então não sei como ela está aqui no microfone. Eu não tenho, não sei como obter a opção de retorno aqui no Linux. Eu sou péssimo com esse tipo de coisa. Então vai continuar com aquele problema de gagueira que eu tenho. Quando geralmente eu tenho um retorno da minha voz, retorno simultâneo, né? Não aquele retorno tipo sanduíche. É mais tranquilo para mim, para fazer a gravação. Então vamos seguindo aqui. Como é que vocês estão? Esse episódio está sendo gravado no dia 8. Opa! Dia 18 de abril de 2024, às 8 da noite e 49 minutos. Daqui a pouco, 8h50 da noite. Pique 6 e ônibus. E eu sei que eu tô muito tempo sem gravar. Novamente, eu não estou prometendo muita coisa aqui. Eu sei que passo muito tempo sem gravar. Eu falo que sei que já é um assunto repetido. Eu sempre falo, vou gravar, vou manter uma frequência, mas eu nunca mantenho essa frequência. Então eu vou gravando quando eu tiver me sentindo melhor para falar, quando eu tiver com a cabeça mais tranquila. Apesar de que quando eu gravo, geralmente às vezes eu não tô com a cabeça assim tão tranquila. Eu só vou seguindo e deixo levar. Porque geralmente, quando eu vou gravar esse podcast, eu falo, não, eu quero gravar quando eu estiver com a cabeça mais tranquila. Mas geralmente, considerando a circunstância da minha vida, eu não tô falando que minha vida tá um caos ou coisa assim. Mas tem coisas que, dependendo da situação que você se encontra, você nem sempre tá com a cabeça tranquila. Você não consegue gravar nada, você não consegue fazer nada direito. Ok, você tem que fazer por uma obrigação. Por exemplo, no seu trabalho, coisa assim, mas você vai acabar tendo algum problema aqui e ali. Você vai acabar desfocando, você vai fazer alguma coisa. Por exemplo, eu aqui já tenho muito problema com desfoque. Desfoco, não sei qual seria a colocação correta. Tem hora que eu tô falando aqui com vocês e às vezes eu esqueço de respirar e parece que eu tô passando por emergência. Eu vou falando o tempo todo. E eu esqueço de respirar. Aí acabo ficando sem fôlego. Teve uma vez que eu deixei de gravar o episódio. Opa, bati aqui no microfone. Deixei de gravar o episódio porque eu simplesmente fiquei sem fôlego em menos de 30 minutos. Além de eu ser sedentário e também estar sendo totalmente competente nessa questão, eu não estou conseguindo nem gravar direito, né? Não estou um obeso da vida, um Tim Maia. Não estava conseguindo nem cantar, né? Mas eu sigo aí. Às vezes é meio ruim isso, também às vezes ansioso para querer falar tudo de uma vez. E tem hora que parece que não tá tudo no eixo, né? Você vai tentando deixar as coisas tudo certo, você tenta procurar. Já tem vários episódios, vários que eu falei sobre isso. E chega a ser até contraditório, né? Vez ou outra eu pego, me pego ouvindo episódios anteriores dos meus podcasts e eu vejo que minha mentalidade ainda sempre diverge muito. Sempre tem, né? O pessoal passa por fases da vida, etc. Mas é muito contraditório essa questão. Porque enquanto eu falo uma coisa pra vocês, eu não sigo muito bem o que eu falo aqui. Parece que é mais um mundo de fantasia, né? Você fala o que você quer, o que você... obviamente não vou falar o que eu quero aqui, mas enfim. No sentido de, tipo, você quer falar o mundo que tá na sua cabeça, com o seu mundo ideal, o mundo que você quer... seguir com tudo, né? Você quer melhorar, você quer fazer um exercício, você quer fazer uma dieta, você quer estudar mais, você quer fazer um concurso, passar, quer, enfim, melhorar a sua vida no geral ou em algum aspecto específico, parar com algum hábito. E simplesmente aí você tem tudo isso na sua cabeça, mas quando você vai projetar, você não consegue, simplesmente você fica travado ou qualquer coisa às vezes lhe desanima. E eu tô nessa. Eu hoje tive um episódio que foi bem complicado hoje, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhes, até porque eu não tô aqui muito pra falar sobre exatamente lamentações da minha vida. Mas eu tô com algumas coisas aqui pra falar, e foi até interessante eu ter decidido gravar essa semana. Eu ia gravar ontem. Eu cheguei a perguntar ao pessoal sobre temas, sugerir temas, enviar e-mail. Até o momento que eu fui gravar podcast, ninguém mandou e-mail, então eu vou deixar sem o e-mail aberto, até porque meu PC tá meio lento, eu vou ainda dar uma olhada nisso. Mas se você quiser mandar um e-mail pro podcast, tem o acervo perdido podcast, @meiofence.com. Ou você pode digitar @acervopgdopodcast no Telegram, no próprio comentário, você pode sugerir tema. É, não quer dizer que eu vou falar de tudo, obviamente, porque tem algumas coisas que, sendo bem sincero com vocês, eu não acho legal para falar por aqui. Até porque eu já tentei. É, tem gente que confunde. Eu não falo assim, ah, teu podcast é sobre isso, sobre aquilo. Cara, meu podcast é sobre nada. É literalmente só um carinha falando besteira, falando merda, tentando ser, sei lá, pique Arthur Petri. Eu comecei a gravar esse podcast justamente no estilo antigo. Quem já ouviu o podcast antigo do Arthur Petri sabe como é que é. Então é basicamente isso. Eu cheguei a gravar com o Thiago Carvalho uma vez. Foi um episódio bem ruim, diga-se de passagem, mas ele falou, cara, vai lá, posta o episódio. É melhor do que tu deixar o episódio na geladeira. Eu sei, pô, ele tem razão. E foi um momento épico da minha vida. Talvez eu acho que um dos momentos épicos, né? Porque, assim, você gravar com uma pessoa que literalmente você ouvia por muito tempo. Eu passei... Eu nem lembro qual foi a data desse episódio. Faz muito, muito tempo mesmo que eu gravei. Mas, cara, imagina, você ouve aquela pessoa. Eu passei a ouvir o Thiago quando eu assinei a plataforma do Saco Cheio TV. Aí, do nada, você tá lá gravando com o cara tá lá ouvindo sua voz, te respondendo, etc. Só que, como eu também ainda sou meninão, apesar de eu ter 23 anos, eu me considero muito meninão ainda nessas coisas. Eu não consegui conduzir bem ao diálogo, etc. Eu fiquei tentando, assim, ficou eu e o outro rapaz lá, o Thiago acabou saindo. Ficou outro rapaz ali tentando conduzir o diálogo e a gente nem... não foi algo tão produtivo assim. Não vou dizer produtivo no sentido de ficou algo bom. Mas no sentido de, tipo, cara, essa conversa poderia ter rendido mais diálogo, né? Mas nesse sentido. Acho que ficou confuso aqui, mas tudo bem. E voltando pro assunto, geralmente o que eu tô falando é sobre isso. Porque meu podcast o pessoal fala, fala sobre teoria da conspiração, fala sobre tal coisa. Só que às vezes eu tento ser engraçado e eu não sou. Minhas piadas são horríveis aqui. E eu fico pensando, porra, será que eu deveria continuar fazendo isso? Porque meu intuito era tentar ser engraçado. Algumas coisas assim acabam sendo engraçada. Mas é mais pelo acaso do que por qualquer outra coisa. Eu, por exemplo, agora, geralmente eu gravo no celular. Aí agora eu conectei o meu celular. Perdão. Conectei minha placa de som. Uma placa de som bem antiga. Antigamente eu gravava com um microfone bem michuruca do Mercado Livre. Acho que foi R$50 esse microfone. Conectei na placa de som e tô aqui gravando. Eu acho que vocês estão ouvindo aqui barulho do ventilador bem... creio eu que bem pequeno, não sei como é que tá o ruído, eu não tô com retorno, então não tem como eu ouvir. Mas ele tá conectado aqui, o microfone desse fone de ouvido, desse headset que eu comprei. Tô aqui gravando no computador pelo Tenacity, que é uma versão de código aberto do Audacity, uma versão sem telemetria. Para quem não sabe, o Audacity foi comprado por uma empresa e eles coletam muito mais dados aí. Não sei porquê. Ok, que a telemetria, de certa forma, para alguns softwares, se bem utilizada, ela é importante sim para melhoria do software, mas eu acho que ao que tornou, eu não acho que ficou muito bom. Eu vou aqui pegar um copo d'água e já volto. Voltei aqui, pegar um golinho d'água aqui, já tô abrindo a garrafa aqui. Era pra eu voltar já ter tomado a água, né? Só trouxe a garrafa aqui. Mas é basicamente isso. Meu podcast, o nome é Papo Aleatório. Então pode ter hora que vai estar triste, como já ocorreu vários episódios de eu estar completamente triste. Vai ter episódio que vai ser engraçado, como o episódio clássico do Gordinho da Coca. Parece que eu tô fazendo a retrospectiva, né? Retrospectiva se eu perder o podcast. Mas é literalmente, assim, coisas que eu já queria falar há muito tempo e eu não sabia como. Então, como eu já disse, a maioria das coisas que você ouve aqui, por mais que tenha alguns assuntos pré-definidos, às vezes, a maioria das coisas que eu falo por aqui é por acaso, então... então não espere muita coisa. Principalmente se você tá vindo agora. Mas para quem é engenheiro das antigas, esse podcast ele já teve... Ele tem muito tempo. Creio eu que o surgimento do podcast veio mais ou menos em 2019. Eu não lembro muito bem, eu tenho um registro no próprio Telegram dos primeiros episódios, porque eu passei por vários altos e baixos e Coisa de adolescente, eu comecei a gravar esse podcast quando eu tava adolescente. Lá pros 18. 18 não, 19 anos por aí. 18, 19 anos de 2019. Mais ou menos esse período aí. Então, foi basicamente gravando em um momento assim que eu vi algumas coisas erradas, na minha concepção. Foi um ódio assim, passando por várias coisas. Eu pensei, porra, vou falar disso aqui, vou gravar. E na época, minha ex, né, derrubou meu HD, um HD de 2 TB que eu tinha ganhado de presente de aniversário. Então surgiu aí o nome Acervo Perdido, porque literalmente quando ela derrubou foi o que matou o HD. Eu tentei recuperar, tentei usar algum software lá para ver se era só algum bad block, dava para fazer com que ignorasse e ele ainda continuasse lendo ali, mas foi perda total. Para recuperar seria em torno de R$ 800, creio eu. Nem sei como é que tá esse serviço de recuperação de HD. E era uma das poucas empresas aqui em Recife que ainda fazia esse conserto de conserto nessa recuperação de dados de HD. E é bem raro por aqui você achar alguma empresa, principalmente até se existe ainda, eu nem sei, porque sempre está surgindo alguma nova e é muito difícil elas se manterem, assim, até onde eu vi. Mas foi isso que deu o nome do episódio, Acervo Perdido, porque tinha, sei lá, para mais de 200 gigas de música. Tinha bastante coisa, tinha música que eu passei anos para achar, porque eu não sabia meio de procurar, não sabia outros serviços que tinha. Chegou uma hora que eu procurei, procurei e simplesmente achei, mas eu inclusive foi até burrada minha de ter feito isso, porque eu tinha o próprio Telegram. O Telegram, ele é uma nuvem, querendo ou não. E eu sempre fui uma pessoa que sempre teve esse zelo em querer arquivar as coisas. Tanto que agora eu tenho mais HDs aqui. Tem um de 2 TB, outro de 500 e um de quase 1 TB. Ele é 900 e alguma coisa de gigas, mas eu não cheguei a usar nenhum deles. Então, nessa questão, é bem complicado porque foi eu não upei nada pro Telegram. Cheguei quando eu fiquei me lamentando por muito tempo. E ok, não era culpa dela, né? Ela não fez propósito, porque você deve estar se perguntando, tu terminou e ela quebrou teu HD. Não, eu simplesmente deixei. Eu tava ensinando ela a formatar computador e eu tava ensinando a ela a questão de passar os programas, o como é para fazer todo o procedimento de pós-formatação. E eu acabei deixando meu HD ali um pouco mais na ponta. E ela foi tentar puxar o computador um pouco mais para o notebook um pouco mais para perto. Por consequência, o HD veio junto, que estava conectado, e caiu no chão, perda total. E depois de um tempo eu estava pensando no acervo perdido. Cara, é um misturado porque eu pensei em fazer um pouco de cada coisa que eu ouvia. Por exemplo, na época eu ouvia o. Eu ainda ouço, né? Mas não tanto, mas eu ouvia bastante o Café Brasil, do Luciano Pires. Ouvia o Projeto X podcast. Eu não sei se hoje em dia eles ainda estão ativos, faz muito tempo que eu não vejo. Porém, eu tenho um feed deles aqui, mas ainda considera erro. Eu cheguei ao pá quando eles anunciaram o encerramento, né? Porque eles falaram, basicamente era um podcast que cada um tinha ali seus compromissos, cada um tinha seus hobbies, tinha seu trabalho. E eles se juntavam na semana para gravar o episódio. Um deles ficava responsável pela edição. E depois disso era publicado e todo mundo ouvia. Mas assim, eu não sei, eu não lembro se tinha campanha de doação. Não lembro muito bem como é que procedia essa questão. Aí eu arquivei o Projeto X, tanto o Projeto X playlist quanto o episódio do os episódios todos. Foi pouco antes da pandemia. Eles até lançaram episódios novos que eu não cheguei a baixar nenhum. Para poder arquivar, mas ele tá aí nesse limbo. Se você for no arquivo.org pesquisar Projeto X Podcast, vai ter outras cópias também, não só as que eu fiz. Tem outras pessoas que fizeram cópias dessa cópia que eu fiz, bati no microfone de novo. Porque só para vocês entenderem, eu tô com um headset na cabeça e falando como se fosse um Olá, senhor, aqui é do suporte do Telegram Acervo Perdido Podcast, que eu posso de atender hoje? Basicamente tô nisso, atendente de call center gravando podcast. E bom, aí teve o projeto de podcast, teve o Poco Pixel. É, Poco Pixel teve o Hacking Cast, que era do Ricardo Highlander. E já eu tive a oportunidade de falar com o Ricardo Highlander. Eu não posso dizer aqui como é que eu tive. Infelizmente, eu não posso dizer como eu tive o prazer de falar com ele, né? Mas ele hoje em dia ele trabalha ainda com podcast, mas não é algo mais interno, sabe? É para a empresa lá que ele trabalha. Eu não posso entrar muito em detalhe aqui. Mas é isso. Eu queria fazer todo um amontoado de coisas que eu gostava. Só que eu não estudei muito a fundo, só simplesmente queria fazer acontecer. Eu projetei aquela mesma coisa que eu falei antes. Projetei na minha cabeça e na hora de executar não foi exatamente aquilo. E no meio disso tudo eu conheci o Arthur Petri e eu vi que era muito mais livre. O cara ligava o microfone e até hoje é assim, só que obviamente ele tem um estúdio, tem tudo, tem toda aquela equipe dele, né? Ele sabe mexer com mesa de som, etc. Ele sabe agora tem um equipamento de som bom. Mas antigamente era algo totalmente no improviso. O cara pegava o celular, conectava o microfone no celular, gravava. Às vezes a qualidade do som era aquela coisa estourada. É meio. Você tem que ficar com a mão no volume do celular ou do computador. E é basicamente essa questão. Eu cheguei a tentar gravar um de cada. Cheguei a gravar Acervo Perdido playlist, cheguei a gravar alguns projetos aí, ainda teve, ressuscitei com o Undead Morto Vivo, que ele também parou. Basicamente a gente se considerava o Arthur Petri e o Thiago Carvalho dos Podcast Underground, mas faz muito tempo que a gente não se fala também assim. A gente chegou a se falar, mas para gravar a gente sempre se fala para tentar gravar ou para fazer alguma call e nunca dá certo. A gente até chegou a parar, assim, desistir um pouco, porque nunca dava certo. Ou ele estava ocupado, ou eu estava ocupado e não conseguia ali entrar a tempo, ele também. Então, ficou parado, né? Vários projetos paralelos. Então, voltando para o ponto principal, eu queria fazer uma mistura de tudo, das inspirações que eu tive para fazer um podcast, porque eu achava muito legal isso. Época pré-flow, creio eu. Porque o podcast foi se popularizar. Eu lembro que eu comentava muito com as pessoas sobre podcast, porém eu não, eu assim quase ninguém ouvia. Quando o Flow surgiu, e depois o Podpah, entre outras, o pessoal começou a pegar o formato Flow, né? Que é justamente o igual do Joe Rogan. E daí que teve esse boom de podcast. Mas, por exemplo, para ouvir um podcast igual esse que eu tô gravando, somente o áudio, é muito difícil. E principalmente alguém como eu, que assim não fala uma coisa que vai entreter tanto as pessoas. Eu acho muito difícil pegar algum público, né? Não que eu me importe com isso, eu faço porque é hobby e também porque eu gosto. Às vezes eu quero falar ao vento e eu pego aqui, melhor do que falar com a própria cabeça e depois ficar doido, né? Então vai que eu encontro algum doido no meio do próprio Telegram aí que compactua um pouco com o que eu falo. Surgiu muita coisa doida, né? Queria comentar aqui com vocês. E teve aí, né? Teve a mulher que levou o cara pra gravar. Gravar não, pegar um empréstimo no banco. Cara, eu acho incrível como o Brasil tá ficando cada vez. Já era insano, ainda é. Mas cada dia o Brasil se supera em questão de acontecimentos. Porque eu nunca tinha visto na minha vida alguém. Teve aquele filme, né? Um Morto Muito Louco que ficou na. Nunca assisti, eu vim saber da existência desse filme depois desse ocorrido. Mas é incrível como o brasileiro se supera na criatividade para fazer besteira. Porque eu acho que aqui no Brasil, por mais que tenha talentos aqui para fazer coisa boa, é pouco reconhecido. E tipo, para fazer besteira sempre tem alguém, né? Sempre tem alguma peça, sempre tem algum acontecido, algum ocorrido que deixa todo mundo de queixo caído. Você pensa assim, cara. É incrível, e principalmente também a questão pro lado do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro se supera sempre com um monte de coisa. Tem um rapaz também que eu queria chamar ele aqui, falando sobre justamente essa questão da realidade no Rio de Janeiro. Ele entende bastante sobre a questão de. Sobre a questão de máfia, milícia, tráfico, etc. Ele é um cara que eu quase todo dia tô tricotando alguma coisa com ele ali sobre essa questão. Eu preciso ver algum dia para poder trazer ele para cá. Como eu vou conduzir isso, eu não sei. Não sei como é que ele vai querer ser identificado. A gente ainda vai A gente vai ver isso direitinho, vai ver um dia específico. Mas, sério, cara, imagina você pega um cara, cara tá morto lá. E até agora eu não vi, né? Eu não cheguei a ver a atualização dessa notícia. Parece que ela foi no shopping com o cara. Ela foi no shopping com o cadáver lá. O cara lá todo. Quer dizer, roncar ninguém ronca, né? Todo Plants vs Zumbi. E a mulher chegou lá no banco. Ah, tem que assinar. Me lembrou, minha esposa tava até mostrando o episódio do Toma Lá da Cá, creio eu. Que é justamente uma menina que ela chega com um cara de cadeira de roda e ela fica, ah, o quê? Aí ela sempre tá falando por ele, porque ele fala muito baixo, ele não fala direito, alguma coisa assim. Eu lembro de ter visto episódio, esse. Lembro de ter visto esse episódio, mas foi uma coisa tão vaga que eu não me recordo muito bem qual foi o que foi que aconteceu. Tomando mais um gole d'água aqui. E é isso, cara. Brasileiro sempre se provando aí esperto pra criminalidade, né? Porque, cara, eu juro a você, se fosse procurar o quanto o brasileiro consegue. Brasileiro consegue ser esperto pra questão de enganar em algumas situações. É uma complexidade que é incrível. Por exemplo, no Telegram mesmo tem aquele grupo do pessoal que clona cartão, etc. Mas na verdade não é nem cartão clonado, né? O pessoal fala que é cartão clonado. Na verdade, eles vendem as informações de um cartão de crédito que já tá gerado ali. O banco, assim, não vou dizer quais, mas tem bancos aí muito famosos que estão nessa máfia aí de. Tem funcionários de dentro da agência que vazam, fazem base de dados de dentro da agência e vendem para esse pessoal. E eu digo isso porque dentro desses grupos. O pessoal mesmo já mostrou como é que faz algumas coisas. E sempre tem golpe novo. Cara, é incrível como eles. Assim, e sabe o que é mais bizarro disso tudo? É que esse pessoal, eles não conseguem. Poxa, cara, me fugiu aqui da cabeça. Mas assim. É um pessoal que eles não. Às vezes eles não têm discernimento. Não tem aquela. Né? Poxa, não tô sabendo direito falar aqui. Mas é que eles não têm compreensão do que está sendo falado ali, eles não têm compreensão direito do que é dos procedimentos mais técnicos, mas é um copicola tão grande que qualquer um pode fazer. Se você tiver empenho para fazer, você consegue fazer. Aí você me pergunta, mas Rafael, tu tá falando isso, mas tá nesse grupo. Seria hipocrisia da tua parte, porque tu tá nesse grupo. Cara, por incrível que pareça, se você tiver nesse grupo, você consegue se proteger de golpe também. Porque você vai entender como os golpes funcionam. Sempre tem método novo para golpe. Até a forma que eles vendem cartões agora tá bem. Bem anônimo, diga-se passagem. Mas assim. Por exemplo, esses golpes do LX, golpe de página clonada. Os caras ensinam até como hospedar uma página fake de um aplicativo de banco pelo próprio celular. Tu pode usar teu celular como servidor. Tu vai. Pegar um domínio ali gratuito, hospeda. E tu consegue fazer ali, né? Eu não vou dizer como você pode criar o login, etc. Porque é um negócio muito técnico também. Eu não manjo muito. E também não quero incentivar ninguém a fazer esse tipo de coisa. Porque é um negócio que assim. Porra, você não quer que aconteça com você, porque você vai fazer com os outros. E o que mais me deixa irritado nessa questão, me deixa puto pra caralho, é que os caras chegam e falam. O golpe é no sistema, o golpe nunca é no cliente. Cara, é uma falácia, eu não sei dizer qual tipo de falácia que é. Tem um pessoal que sabe decorado, mas é uma falácia tão grande porque não tem sistema ali. Tem um sistema bancário, etc. Mas qual o sistema que esses caras estão querendo dar golpe? Porque se fosse para dar golpe no sistema em si, o banco já estaria falido faz tempo com essa porra. Ok, que o banco pode ter prejuízo, para mim foda-se. Porque eu realmente pouco me fodo pra banco. Eu detesto instituição bancária. Instituição bancária só se importa com o pessoal que dá dinheiro para eles e eles vão cuidar ali. E só se importa com o pessoal que confia 100% veemente naquela instituição. E olha que se ainda tu for uma pessoa baixa renda, mesmo que tu confie cegamente naquele banco, eles podem ainda te foder. Sabe por que disso? Porque se banco fosse bonzinho, na questão de golpe, por exemplo. Eles iriam fazer o retorno do teu cartão. O estorno do teu cartão não ia dizer tipo, ah, tu literalmente liga para dizer que tu não reconhece a compra. Ok, que tem gente que dá o golpe de dizer, olha, eu não reconheço a compra e o banco estornar. Mas porra, tu dá todas as evidências pro banco de que tu não reconhece a compra. O banco tem uma inteligência artificial tem um sistema para identificar se aquele é teu perfil de compra ou não. E ainda assim o banco, ele insiste em dizer que foi tu que fez a compra. E o mais bizarro ainda é quando o pessoal vaza os dados do cartão físico. Quando vaza os dados do cartão físico, o cara faz a compra, é que o bicho pega, porque é muito mais difícil da pessoa comprovar que não foi ela que fez a compra. E sabe o que é mais bizarro? Tem cara que consegue burlar Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, sei lá o que for, para fazer a compra com os dados do cartão físico e você se fuder. O banco pode tomar prejuízo, mas ele recupera com certeza. Principalmente banco estatal, que foi alguns que eu já vi casos grandes desse tipo. Voltando para o ponto da falácia, porque qual o sistema? Se for o sistema bancário, o banco está aí de pé até hoje. Nunca vi esse cara dando golpe em fintech, tanto assim fintech, esses bancos pequenos que tá surgindo aí. Eles usam esses bancos para justamente lavar dinheiro. Porque é pequeno, eles não vão ter tanto respaldo legal. Quando a instituição é grande, que ela tá tomando ali um conhecimento, aí beleza. Aí o cara, tipo, realmente fica mais difícil para usar para golpe, para lavar dinheiro, para qualquer coisa. Aí eles miram nos clientes para começar a fraudar as coisas desse banco, para pegar empréstimo. Não precisa matar ninguém, tá? Eu creio que eles não matam ninguém para pegar empréstimo, mas enfim. Eles pegam dados assim, tipo, olha, é uma máfia tão grande, porque tem o cara que vende o cartão, tem um cara que tira a verificação do cartão, tem um cara que vende os documentos, tem um cara que faz de tudo disso. Aí você deve estar se perguntando, pô, ainda tu manja disso tudo, mas tu não denuncia, tu é cúmplice. Cara, eu não tenho como denunciar, eu vou fazer o quê? Um monte de cara, tipo, Juninho dos cartões. Aí o cara lá com banner, bolha no Telegram, com um negócio aí, com a frase clichê de sempre: o golpe é no sistema, não no cliente. Eu vou denunciar como? O cara usa Pix laranja, eles sabem fazer conta laranja. Hoje em dia tu não precisa falar, ter contato com ninguém pra fazer conta laranja, é só tu comprar os documentos e fazer, pô. Agora, como tu vai fazer isso, eu não sei, porque literalmente também tem um método para tu fazer uma conta laranja e tu conseguir burlar o banco para poder enviar a foto de outra pessoa, porque eles têm um aplicativo para burlar, tem um monte de método, cara. Mas é que tá onde é que tá esse sistema bancário que eles querem derrubar? Tipo, tá por aqui. Mas, tipo, qual é o sistema que de fato eles querem derrubar? Nenhum, porra. Eles estão pegando dados de todo mundo, de todo mundo. Pode ser eu, tu, minha mãe, por exemplo. Porra. Quase que eu quebro o ventilador aqui falando isso, puta merda. Mas, pô, eles pegam os dados do cartão, ficaram testando lá, eles usam um programa pra testar o cartão, ficar passando compra pequena, 50, 40 centavos, por 2, 3 dias depois disso, é a lapada no seu cartão. É certeza do seu cartão tá sendo clonado, pô. Aí chega o cara e vem dizer que, ah, o golpe é no sistema. Sistema da onde, porra? Se tu tivesse dando golpe nos próprios donos do banco, se tu tivesse dando golpe nos funcionários do banco, nos de alto escalão, aí eu acreditaria, porra, que é uma guerra justa. Mas tu literalmente tá dando um golpe em qualquer pessoa. Tu pode estar dando até golpe numa pessoa que é tipo pobre, que conseguiu limite de cartão alto. Por exemplo, Itaú mesmo, você consegue limite de cartão alto fazendo pouca coisa. Mesmo sendo baixa renda, sem renda comprovada, você consegue limite alto no Itaú. E ainda assim tem gente que tem cartão do Itaú clonado, vendido as informações, etc. Tem gente que consegue até todas as suas informações a ponto de acompanhar a fatura do teu cartão e conseguir fazer a compra quando tu pagar a fatura do cartão. Assim que o teu cartão virar, ele consegue fazer a compra, porque ele tá com o aplicativo e ele consegue monitorar tudo, pô. Aí eu te pergunto, que sistema é esse que eles estão lutando tanto? Nenhum, porra. Eles só querem enganar e ficar nessa falácia. Ah, é pra enganar o sistema financeiro. Não, porra. Eles só literalmente quer dar golpe em todo mundo. Não tem essa. Não tá lutando contra o ProMaior, não, porra. Alguém vai se fuder e essa pessoa, tenho certeza que de todo mundo eles dão esse cartão. Eu duvido muito que seja uma pessoa que de fato tenha muito dinheiro. Porque quando vazaram os dados do cartão do Bolsonaro, por exemplo, ficaram dizendo que eram os dados do cartão do Bolsonaro, mas depois foi comprovado que eram cartões de outras pessoas. Na verdade, eles colocaram os dados do cartão ali, mas tu podia colocar qualquer nome, qualquer endereço, qualquer CPF, eles colocaram o do Bolsonaro no meio. Ou seja, pode ser qualquer cartão de qualquer um, pô. Se fosse cartão corporativo, como foi o do que eles já acusaram, Eu, assim, duvido muito que esse cartão teria sobrevivido por muito tempo. Com certeza o banco ia bloquear. Tu acha mesmo que o pessoal iria permitir o pessoal no instante, tipo, um monte de compra simultânea no cartão de várias lojas diferentes, de várias fontes diferentes, sem um perfil específico? Tu acha mesmo que o banco ia liberar? Não ia, porra, porque ele provavelmente esse pessoal já tem presidente, o que seja, do governo, se é de instituição, provavelmente deve ser de algum banco estatal. Se esse cartão, o pessoal deve ter, deve saber o que porra o presidente vai gastar ali, pô. Você vai sacar dinheiro, você vai comprar um móvel de 1 milhão enquanto atola imposto no cu da gente, ele vai saber, porra. O banco vai saber, o gerente que tá administrando esse cartão, ele vai saber. O cara tá lá pra isso, pô. Aí é basicamente isso. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, cara, brasileiro principalmente aqui pra dar golpe, esses caras. E detalhe, você tá se perguntando, ah, esses caras são hacker e tal. Não. Literalmente é só copia e cola, como eu disse. Tem canal que literalmente ensina, tu só precisa copiar e colar as coisas. A escrita, por exemplo, português, etc., é horrível. É cheio de gíria, parece que o cara tá falando. O cara escreve como fala. Então, daí você já tira bastante coisa. Então, é isso. Se você tá ouvindo isso aqui, pensou assim, caraca. Esses caras aqui dá golpe no sistema mesmo, hein? Ó, pra isso, velho. O cara passando 2 mil, 5 mil no cartão. Provavelmente algum ricaço tá se fudendo. O que é que garante, porra? O que é que garante? Tu pode puxar as informações do cara que eles incentivam, né? Mas se lá tiver dizendo que o cara não tem uma renda muito alta, tu vai ter pena? Tu não vai, pô. Tu vai pegar o cartão de crédito da pessoa e vai comprar lá, pô. Mas é isso, né? Brasil, brasileiro, bostil, bananil, tio macaquil, como o pessoal fala, né? Também teve. Eu tava até separando as histórias aqui. Tava tentando me lembrar, eu tava querendo fazer um episódio justamente sobre histórias da minha vida. E aproveitando para falar sobre Brasil, Brasil brasileiro. Teve uma época aí que eu tava trabalhando, foi meu primeiro emprego. E eu lembro que eu ficava no ônibus, tava no. Ok, né? Todo mundo. Se eu fosse rico, teria carro. Mas um carro decente, né, pra ficar indo pra lá e pra cá pro trabalho. Mas no sentido de. Cara, eu tava no ônibus. E sempre que eu tava no ônibus, indo ou voltando pro trabalho, sempre tinha um doido que cismava com a minha cara. Eu não vou dizer sempre, porque não era todo dia. Mas uma ou duas vezes na semana tinha um doido que sentava do meu lado e ficava conversando qualquer coisa aleatória nessa vida. E às vezes eu tava tão estressado porque meu trampo era de call center. E eu não queria falar com ninguém. Sabe quando você ouve um monte de grito no seu pé do ouvido? Tudo que você quer é paz, não quer falar com ninguém. Você só quer voltar para casa e não ouvir nada além, tipo, só da paisagem ali. E, tipo, o ruído de fundo que é todo mundo falando, mas ninguém falando com você. É exatamente isso. Então, um certo dia eu estava voltando para casa, pegando um atalho, porque. Eu nem lembro qual foi a circunstância, mas de algum problema no trajeto principal, peguei um atalho. Voltando para casa, do nada chega uma pessoa doida, varrida, totalmente espontânea, uma pessoa que é bem, uma pessoa parece, não vou dizer quem é, não sei, aquela pessoa que tá lá em alto, no alto cargo do país. Esse todo meu lado começou a falar um monte de coisa aleatória, começava a elogiar as mulheres dentro do ônibus e as mulheres olhando assim meio estranho para mim, pro cara. Eu falei, eu vou ser preso aqui, eu vou perder meu emprego hoje. O cara elogiando a mulher do nada, o cara tocava no braço da mulher. Eu falo, pô, meu irmão tá fazendo o quê, velho? Tá fazendo o quê? Não vai fazer o quê? Qual é teu objetivo nisso? Fora que o cara não parecia gostar da carne, mas tudo bem. Aí do nada o cara chega e pergunta assim: você sabe quais são os três poderes do Brasil? Aí eu, não. Eu não me recordo, só sei que tem o legislativo, porque por algum motivo eu ouvia muito rádio, eu ainda ouço muito rádio, então, vez ou outra eu tava ouvindo muito sobre o legislativo, não o judiciário e o executivo. Mas eu vou chegar nesse ponto aí. Então, ele simplesmente do nada fala assim: olha, isso é questão de Enem, sabia? Aí eu, não, não sabia. Ele: olha, eu vou te falar aqui e você vai tentar adivinhar. Plot twist, não adivinhei porra nenhuma, só sabia do legislativo. Aí ele foi citando para mim o em ordem, né? Creio eu aqui. Eu até perguntei pro ChatGPT Umbras, mas creio que ele não falou na ordem certa. Na ordem, eu nem sei se tem ordem certa nessa porra. Aqui, ChatGPT Tumbras. Aí ele falou de baixo, creio que de baixo para cima. Ele falou poder legislativo, judiciário e o executivo. Ele foi justamente me falando o que é que cada poder fazia. Essa situação foi tão, foi incrivelmente desconfortante a ponto de eu lembrar desse fato até hoje. Eu sei quais são, ok, que, ah, tu é brasileiro, tu deveria ter pesquisado sobre isso e tal. Eu sei. Só que, para pensar que todo santo dia tem coisa envolvendo política e às vezes você quer ficar fora, que você também não quer saber nem direito do seu país em si. Você, às vezes, você tá vendo tanta coisa ruim com relação à política que você fica tipo, cara, deixa isso quieto aí, deixa isso quieto. E tipo, pra que eu saber quais são os três poderes vai influenciar, tá me influenciando em alguma coisa na minha vida? Nada. Se fosse questão do Enem, se não fosse, eu não saberia. Só ia saber na hora que eu fosse fazer a prova. Deu uma travada aqui, quase um pouquinho assim eu perco o podcast aí. Já estão. A Bin já está invadindo meu computador pra tentar aqui interceptar, já que eu falei o nome do cabeça. Então não sei quanto tempo vai durar aqui. Se esse episódio for publicado ainda, se você estiver ouvindo, é porque não hackearam. Se você não ouviu, vai ter uma mensagem no canal aí, falando sobre a invasão ao meu computador. Então, aí tem aqui poder executivo, legislativo e poder judiciário. Essa é a ordem segundo o ChatGPT Tumbras. Foi tão desconfortante essa situação que eu lembro disso até hoje. E olha que faz muito tempo que isso aconteceu. Acho que foi em. Fazem 5 anos. Isso também foi em 2019 que aconteceu. Eu nunca falei, creio que eu nunca falei disso no meu podcast, creio que eu nunca falei. Então, pra você ver como é que são as coisas aí. Então, é bem bizarro. E falando sobre os poderes, né? Cara, vocês viram aí essa questão de que basicamente aí estavam querendo peripécias aí pra cortar um pessoal. Teve a questão da censura, né? Que o governo americano liberou os documentos falando sobre justamente essa questão de tentar censurar páginas de Telegram, Instagram, a questão do Monark, por exemplo. Foi bem frisado isso lá no documento que o governo liberou, porque eles consideraram essa atitude aqui bem. Eu não vi direito aqui. A Comissão de Justiça da Câmara dos Estados Unidos acaba de divulgar um relatório de 541 páginas sobre, abre aspas, ataques à liberdade de expressão, fecha aspas, no Brasil. Aí, o documento inclui 90 decisões de bloqueio de contas e remoção de conteúdo ordenadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o Cabeça, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muitos dos documentos divulgados pela Câmara dos Estados Unidos são classificados como confidenciais. Vários deles também possuem uma marca d'água identificada como cópias recebidas pelo Twitter. O relatório não fornece uma análise das decisões, além de um breve resumo no início. Beber um pouco d'água aqui que o negócio vai ficar doido. Já beberam água hoje, dá uma cheiradinha aqui no álcool 70. Aparentemente, essa foi uma decisão de divulgar as decisões de morais sem violar ordens judiciais. O Twitter as forneceu aos congressistas americanos e eles assumiram a responsabilidade pela divulgação. Provavelmente aí o Twitter disse assim, ou. Tô querendo divulgar isso aqui, mas pode dar merda. Vou mandar fechar o Twitter no Brasil. Os americanos. Fica quieto aí, passa o um negócio pra mim, eu passo pra eles e. E é isso aí, vamos fazer um proxy Tor aqui. Que eu não sei se você sabe, mas o proxy Tor tu passa a informação pro outro cara e o cara vai passar a informação pra o outro cara até chegar em tu novamente. E assim vai. É basicamente. Não, minto eu, pera aí, calma aí. Tu vai solicitar a informação. E as pessoas vão passando a tua solicitação de uma para outra, só que elas não vão ver quem foi que solicitou. E é isso aí. Basicamente isso. Tem um compilado enorme aqui, eu nem sei se eu vou ler tudo, mas eu acho que a gente pode aí tentar dialogar um pouco sobre isso. Pode que já tá em quase 40 minutos. Muita besteira, provavelmente muita travada aqui que eu tava olhando e travei bastante para falar. Eu vou tentar dar uma cortada para não ficar tão maçante. Mas enfim. Vamos lá. Peguei do canal Sobrevivencialismo, dando crédito aqui, porque eles pegaram de uma página do Twitter também, mas eles fizeram um compiladinho certo, então tô dando crédito aqui. O Comitê do Congresso Americano confirma que o abre aspas, governo brasileiro, fecha aspas, forçou o X, antigo Twitter, a censurar. Há um apêndice com 86 documentos, parecem ser as ordens judiciais que Elon Musk prometeu tornar públicas. O comitê diz que mostrou, no caso americano, que a censura do governo que começa com o propósito declarado de combater a alegada, entre aspas, desinformação, inevitavelmente se transmuta para o silenciamento de oponentes políticos e opiniões desfavorecidas por aqueles que estão no poder. O comitê se diz muito preocupado com as situações do governo Biden ter feito pressão pela censura, mas que os problemas domésticos deles empalidecem, nunca tinha ouvido falar dessa palavra, frente a como, abre aspas, alguns governos estrangeiros, incluindo o Canadá, França e Brasil, buscaram censurar a expressão online, fecha aspas. É a página 3 que o comitê chega aos finalmente sobre o Brasil. Abre aspas, em 2019, a Suprema Corte do Brasil deu a si mesma novos poderes para agir como investigadora, acusadora e juíza, tudo ao mesmo tempo, em alguns casos. A citação é do New York Times, matéria de Jack Nicas e André Foda-se. Em vez de defender de um. Peraí, calma lá. Em vez de depender de um promotor ou de um oficial de polícia para abrir o um inquérito, o presidente da Suprema Corte do Brasil, José Antônio Dias Foda-se, emitiu uma ordem dando à própria Suprema Corte a autoridade de abrir um inquérito também do New York Times. Ministros aposentados do STF criticaram abertamente a medida por não ter precedentes e por violar a Constituição brasileira. O comitê também reconta que o Cabeça recebeu de Foda-se a incumbência de chefiar o inquérito legal. Cabeça já foi descrito como um animal político com esperanças de ser presidente do Brasil um dia. Cabeça também serviu como presidente do TSA desde agosto de 2022. Eu acho que eu falei TSA, mas é TSE. O comitê diz que foi para, abre aspas, entender as ameaças apresentadas por governos anti-liberdade de expressão no exterior, fecha aspas, que emitiu uma intimação para que o X, antigo Twitter, produzisse documentos e registros relacionados, abre aspas, aos esforços recentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal para obrigar o X a censurar, obrigar, perdão, a censurar contas da rede social no país, fecha aspas. Aí, os documentos, abre aspas novamente, vamos lá. Os documentos e registros obtidos por intimação revelam que, desde 2022 ou antes, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, no qual Cabeça serve como ministro, e o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, presidido por Cabeça, ordenaram à ExCorp que suspendesse ou removesse quase 150 contas no popular plataforma da rede social. Essas exigências de censura tinham como alvo específico os críticos do governo brasileiro, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas, membros do Judiciário e até um canto gospel e a estação de rádio popular. Em outras palavras, qualquer pessoa com espaço para criticar o governo esquerdista no poder. Do nada tá tocando a música aqui. Vamos seguir, né? Brasil. Funkzão aqui, funk. Vou tomar mais um golinho d'água aqui e a gente prossegue. Dá um teco no álcool 70. Já cheiraram álcool 70? Recomendo. Um passo para ficar drogado, cheirar cola e ir pra cá, Cracolândia. É isso aí. Agora um teco aqui no álcool 70. Delícia. A corte brasileira especificamente. Opa, peraí. Antes de ler isso aqui, eu lembrei que. Tem a questão. Cadê? Críticas do governo brasileiro. E, cara, tem coisa. Eu vi o sprint. Tem coisa ali que. Literalmente não diz necessariamente que é um ataque à Constituição. Eu não falo nem teve algumas coisas ali, por exemplo, que eles diziam que não sabiam que ia ter o ataque no dia 8 de janeiro, mas tinham prints ali que diziam que tinha certo ali um ataque, vamos dizer assim, coordenado para esse dia. Eu vou falar ataque porque é como o pessoal fala, né? Mas sem, assim, como é que eles dizem que não sabe de nada, mas tem toda essa esse material que comprova que iria ter ali uma manifestação, uma pessoas que iriam se juntar naquele local. Fica a dúvida. E também tem a questão de que teve ali coisa, teve conta que foi removida que, por exemplo, o Sleep Giants, eu lembrei agora dessa questão. O Sleep Giants é de esquerda, até onde a gente sabe. E eles mandaram. E o próprio Alexandre, ou melhor, desculpa, o Cabeça, ele foi. Ele solicitou que o próprio GDPR tivesse a conta removida. E eles também estavam ali sob investigação. Ou estão, até onde a gente sabe. Abre aspas, a Corte Brasileira, especificamente o Cabeça, justificou a censura dizendo que era necessário, apropriado e urgente conter a possível disseminação de discurso de ódio, subversão da ordem e incitação à quebra de normalidade institucional e democrática pelo bloqueio de contas em redes sociais, fecha aspas. Abre aspas novamente, mas notoriamente, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil censurou ex-presidente brasileiro Jair Messias Pocket, um dos principais críticos de Cabeça. Nas semanas após as eleições presidenciais de 2022, de acordo com a ordem de 22 de novembro de 2023, obtida pelo Subcomitê Seleto do Congresso Americano, o tribunal considerou Pocket culpado de praticar propaganda irregular no X por mensagens que são ou inverdades ou fora de contexto. Outro exemplo, em uma ordem de 13 de junho de 2023, obtida pelo Subcomitê Seleto, Cabeça ordenou a censura de Bruno Ayub, um youtuber e podcaster do Rumble que usa o apelido de Bicicleta, e foi chamado de Joe Rogan do Brasil, por sua popularidade. Na ordem, Cabeça notou que, apesar de sua ordem anterior para remover Bicicleta de toda a grande rede social, Bicicleta havia criado novas contas e canais. Cabeça estava particularmente irritado. Opa, tá vendo? Cabeça cresceu. Que Bicicleta supostamente disseminou notícias fraudulentas sobre as ações dessa Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral. Em específico, Cabeça discordou de declarações de Bicicleta sobre ele próprio. Abre aspas a declaração. Vemos o TSE censurando as pessoas, vemos o Cabeça prendendo as pessoas. Em outras palavras, Cabeça ordenou a censura de um cidadão brasileiro por criticar a censura brasileira. Tô cansado aqui de falar Cabeça, mas tá engraçado. O Comitê dos Congressistas Americanos então dá uma amostra de, abre aspas, mais de 300 contas que o governo brasileiro está tentando no momento forçar o X e outras empresas de mídia social a censurar. Políticos: Pocket, o senador Marcos Duval, Alan Rick, os deputados Carla Zambelli, essa aqui foda-se, não vou ler. Mas tem bastante gente aí que, como a gente sabe, foi bem criticado. Tem gente aqui que literalmente não fez porra nenhuma. Teve um cara que literalmente só deu um fez um sinal de tchau e disseram que o cara tava fazendo uma alusão ao imperialismo. Imperialismo, eu nem sei, aquele aoba, sabe? E o cara só deu tchau. E tipo, tchau, bem rápido, sabe? Se o cara quisesse falar aoba, ele teria falado lá, aoba, que nem aquele, olha a carinha dele. Pronto, aoba. Aí, o comitê então revisita os casos de censura do governo Biden, que queria até censurar os livros na Amazon. É a versão moderna de queimar livros que estimulassem hesitação vacinal. Diz o comitê, abre aspas, o Congresso deve levar a sério os alertas que vêm do Brasil e outros países que buscam suprimir a expressão online. Nunca devemos pensar que não pode acontecer aqui. Cara, isso é meio complicado esse assunto de falar, porque censura aqui no Brasil, por mais que tenha o marco civil da internet, todo mundo sabe que a lei, basicamente, aqui no BR, eu acho que apertei alguma coisa aqui. Não sei se bugou aqui, tá tudo ok. Mas todo mundo sabe que lei aqui no Brasil, Constituição, etc., nada é cumprido. Tanto que foi provado aí, eu cheguei a ler um pouco desse PDF até onde importava, porque eu não ia ler todo o documento, até porque são mais de 500 páginas, eu tenho mais coisa importante para fazer. Mas basicamente provou que muita gente já sabia. Que basicamente tem sim censura. A gente infelizmente tem o que chamam de crime de opinião. Ok, tipo, tu tem a liberdade para falar o que tu bem entender, mas tu também vai sofrer as consequências do que tu fala, por conta da porque tem a liberdade de expressão. Mas assim, as consequências você tem que ver se elas realmente são válidas você sofrer. Porque, pô, a questão do Monark mesmo, por ele ter sido censurado na época. Quem entendeu aquilo ali foi um exemplo errado? Foi. Ele falou ali de forma mais espontânea? Foi. Mas o que ele estava querendo dizer era, pô, se todo mundo ficasse, se o pessoal parasse de tentar censurar, para se tentar proibir, deixasse mais aberto e fosse só prendendo o pessoal. Porque se vocês pesquisarem casos americanos em que, por exemplo, grupos de pedofilia, por exemplo, tinha desde a época do IRC, Tem um caso aí, acho que é o Criminal Files. Tem um podcast que fala sobre o Operação Catedral. Creio eu que não é o nome real da operação, pra não dar besteira, mas basicamente eles usaram bastante coisa fictícia, mas creio eu que é um caso real. Eu lembro de pouca coisa assim. Tem muito caso parecido. Mas basicamente era um cara que tava no IRC e ele deixou. A polícia prendeu o cara, viu, pegou o computador dele e deixou o servidor aberto. E combinaram encontros ali para justamente aprender o pessoal, outras pessoas que estavam nesse servidor. Então, assim, o que o Monark quis dizer naquele dia é literalmente: olha, se deixar tudo aberto ao invés de ficar fechando, esse pessoal não vai. Vai ficar mais aberto, vai se sentir mais à vontade. E se eles estiverem realmente fazendo alguma coisa errada, se for comprovado, se afetar as pessoas, o direito de vir, o caramba, quatro. Literalmente, pode botar pra fuder, velho. Se machucar alguém, etc., pode botar pra fuder. Tá, entendi. Porque, por exemplo, tem. O pessoal mesmo fala, tem teorias e teorias. Creio eu que isso é verdade. Eu não duvido do governo americano, da CIA, do FBI, considerando até as falas do Snowden, por exemplo. Que, por exemplo, tem sites e. Tem sites na rede Onion, que é a rede principal, né? Que o pessoal chama de Deep Web no geral. É na rede Onion que eles hospedam sites com conteúdo pornográfico infantil para pegar e rastrear quem baixar aquilo ali e também rastrear quem abrir aquele arquivo. Deve ter algum spyware e tipo eles fazem contrato com empresas de antivírus para justamente o antivírus que aquela pessoa usar no computador não identificar aquele spyware. Então, assim, é uma ferramenta que eles têm muito grande ali. E vocês podem pesquisar isso, tem na Wikipédia e tudo aí. Eu não lembro de qual as ferramentas, mas existe sim esse tipo de contrato entre os antivírus e o governo americano, em que se você for uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada ou uma pessoa que eles querem perseguir politicamente, porque eu não vou dizer que o governo americano é bonzinho aqui em querer liberar esses documentos aqui, querer mirar no Brasil, porque o governo americano, creio eu que assim, em alguns pontos, se eles quisessem perseguir alguém, eles poderiam, de fato. Mas assim, comparado aqui ao BR, eu nunca vi um caso tão agravante assim. Eu já vi em outros países, China, por exemplo, já é parte do Oriente Médio ali. Aí eu já vi, mas ainda parte dos Estados Unidos. Se vocês souberem, vocês podem mandar para eu dar uma olhada depois, a gente comenta sobre isso. Mas é isso. Se você deixar tudo aberto, deixar os caras à vontade, Discord, etc. Se vocês pegassem assim, ao invés de ficar, vocês que eu falo assim, não, pessoal do governo, da polícia que quer investigar. Se simplesmente deixassem aquela coisa aberta, os caras iam ficar à vontade lá, ia fazer tudo, era só prender e deixar lá, pô. Se o cara tá ferindo alguém, o cara tá literalmente querendo fazer alguma merda com alguém, quer ferir a pessoa, quer matar alguém, quer espancar o caramba 4, se for um motivo de merda, deixa o cara lá, quando chegar a hora ele vai ser preso, vai ser julgado, e deixa a pessoa, e deixa o servidor lá aberto. Tem gente que acha que. Assim, a internet sempre foi uma terra sem lei. Tem gente que diz que não é. Mas literalmente é, porque tem os meios para você se ocultar, pô. Tem rede social, tem mensageiro, tem vários na Google Play que tu nem precisa botar teu nome. Eles criam números virtuais aleatórios para você ficar usando. Então, você pode usar aquilo ali, pô. Vai ter meios e meios. Então, quanto mais você fechar nos meios principais, mais vai ter redes. Tem várias redes para você se comunicar. Pra você fazer merda. Se você quiser fazer merda, se você quiser criar sua comunidade, você pode criar, pô. Agora basta aí do quanto você tiver empenhado pra poder fazer isso, né? Mas é isso. Então, vamos embora fechar aqui. Creio que era só esses assuntos pra falar. Eu me enrolei um pouco, mas eu acho que eu consegui pegar um embalo depois de muito tempo no episódio, quase uma hora aqui. Se vocês quiserem mandar algum assunto, mandaram até uma sugestão aqui, mas alguns assuntos eu. Particularmente, eu não sei muito bem como falar sobre como introduzir. Eu não soube como introduzir aqui no podcast. Mas achei válido de qualquer forma. Se vocês quiserem mandar algum assunto, se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem mandar alguma história de vida para vocês, de vocês, algum desabafo, alguma coisa assim para ler, mandem de preferência no e-mail e digam que não querem. De preferência, por padrão, eu não tô mais lendo o nome de ninguém, nem vou ler o e-mail. Lembra o e-mail que eu falo assim, o endereço do e-mail que você está enviando, até porque não tem motivo de eu fazer isso. Mas eu vou simplesmente ler e dar nomes fictícios aí. Mas eu recomendo que, se você for falar uma história entre você e outra pessoa, coloque nome fictício, tá? Beleza? Então, acervo pg do podcast, @meiofence.com é o e-mail. Se você quiser gravar. Perdão, se você quiser colocar algo público, você tem um nickname no Telegram, etc., que não vai vincular a sua pessoa real, você coloca lá no Telegram, @acervopdpodcast, e você consegue diretamente ter acesso ali. Tem a área de comentários de qualquer publicação, se tu colocar, eu vou olhar, eu vou saber. Não necessariamente tem que ser na publicação. É de dizer, ah, galera, vou gravar amanhã, mande alguma coisa. Você pode comentar em qualquer lugar que eu vou ver. A notificação sempre vai estar ativada lá. E também, se você quiser dar uma olhada no Instagram, não tem muita coisa, mas se quiser mandar mensagem por lá, é o @acervopdpodcast também. Mas o principal é Telegram e o e-mail, tá bom? Se você quiser mandar para um amigo teu e ele não tem o Telegram, manda o Jag baixar. Mas também tem o t.me/acervopdpodcast. Ele pode ouvir através do navegador e também ele pode baixar o episódio diretamente da nuvem do Telegram, sem precisar ter a conta. Mas manda o Jag aí baixar. E eu também vou tentar criar um feed. Eu já falei isso no episódio anterior. Tô vendo direitinho a plataforma para gravar. E deixar o episódio em qualquer agregador aí para vocês ouvirem, beleza? Mas por enquanto segue no Telegram. E é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço.